se tornou um monte de mato. Eu criei os rios para fins que virou um balão, um paraíso para os ratos. Os ratos, os ratos, os ratos, os ratos. Vírus atos, meu cálice é feito de barro mal moldado e inacabado. Me chamam de rei dos atos, vírus atos. Minha comida é lava, minha bebida é água, água infectada. Maldita coroa de lata, pobre chuva que cai de uma maneira mais rápida que enferruja minha. Maldita coroa de lata, ah, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Você roubou os pincéis e cinzou a sua emoção. Eu trouxe o sol pra iluminar o seu caminho e te guiar pra algum lugar. Você tão ingrato trouxe a chuva e o frio dos seus olhos que te levou à loucura. Com os atos, os atos, os atos, os atos, os atos, os atos, os atos. Me chamam de rei dos atos, rei dos atos. Meu cálice é feito de barro, mal moldado e inacabado. Me chamam de rei dos atos, rei dos atos. Minha comida é lava, minha bebida é água, água infectada. Maldita coroa de lata, pobre chuva que cai de uma maneira mais rápida que enferruja minha. Maldita coroa de lata, pobre tempo que vai de uma maneira mais rápida que enferruja minha. Maldita coroa de lata, pobre tempo que vai de uma maneira mais rápida que enferruja minha.